cabisbaixo, como um derrotado, não querendo se levantar. Por que não prosseguir e resistir para ser vencedor? Jesus, determine agora já, somente vitória você pode cantar. Agora, em nome de Jesus.